mágica, traca na pista. Vai plantar semente, a semente germinou. Somos nós do seu condomínio, levando perigo e pavor. Esse ano não vai ter Paris nem Bruxela. É você de olhos vendados dentro de um quarto à luz de vela. Sem salute, uísque, escargô. Somente transferência pra conta hackeada, senhor. No próprio tablet lindo tecnológico. Então, as suas vísceras no saco de lixo e micróbios. Em Boy Playboy não é as Farc nem Al-Qaeda. É apenas os moleque no farol chefiando as matracas. Cê queria me ver rebaleada na Saltocop. Ou o juiz me condenando a pena de morte. Sofre agora porque sou eu que dou as cartas. Sou eu que imponho, se você vire ou morre de graça. Não me abala, sou família desesperada. Em veículos de comunicação com sua foto estampada. Apenas somos um plantio germinando com ódio. Da diferença de classe que multiplica veloz. Nas trancas porque tem favelado morrendo nas ambulâncias. Veja telejornais sensacionalistas. Nós de algema nos braços rende matéria, notícias. Pouca perícia, nosso corpo perfurado de nove entrada do morro. É certeza de audiência pro pop e é pelos cofres. Também é pessoal, meu desejo de plebeu é arrancar o coração do feudal. Porque os falsos substituíram as lanças. Hoje com as granadas apenas 15 não são mais crianças. Menino da favela cresceu e chefiou o tráfico. Quartérias envenenadas e mais 20 soldados. Se for pra ser os inimigos virarem cadáver nos próximos anos. Pros ricos vai ser sangue nos cálices. Somos nós novamente impondo a ordem disciplinadamente. Com as águia fronta pro bote. Quem quer drops, bala, chiclete, amendoim. No assalto a banco leva a rajada. No pet, de repente é assalto. Dá um envelope, cara, e deita de cara no chão. 5-7 São Paulo passa na TV. É agência roubada de madrugada em dia de UFC. Cê quer ter status, clamo, vai vendo meus parça. Desce as peças do Mato Grosso, abastece as quebrada. Envia bala nos assaltos de joalherias ao shopping. Soca, fura lata, envia bala em carro forte. Morre com menos de 20, cai no esquecimento. Amanhã tem outro no seu lugar, pronto pro próximo enterro. Vai vendo, é desse jeito que é o exército raivoso.